portas do guarda-roupa se abriram para esse segundo episódio. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês de volta. E na próxima sexta-feira, a gente, dia 5 de outubro, a gente está comemorando 3 décadas da Constituição Federal. E para comemorar tal feito, a gente vai falar um pouquinho dela hoje e o que está escrito sobre os nossos queridos e nem tão queridos governantes. Então, leve esse episódio no bolso para votar nos seus candidatos a deputados e senadores. Então, eu sou o Rodrigo, eu vou ser host desse podcast e a gente está aqui. Estamos aqui com a Mariana. Oi, gente, tudo beleza? Eu sou a Mari. Estamos aqui com a Stephanie. E aí, galera, tudo bem? E estamos aqui com a Viviane. Oiê. Tá. Eu vou iniciar esse podcast com uma pergunta para vocês, assim. Vocês sabem como cada cargo atua no governo federal? Mais ou menos. Olha, eu sei porque a gente estudou pra pauta aí, né? Mas não sabia, né? Ah, então, eu também não sabia muita coisa. Acho que muita coisa eu descobri na pesquisa, inclusive coisas que me deixaram assim, bem alarmados. É, eu acho que eu sei mais ou menos, não sei exatamente o que faz, inclusive tenho muita curiosidade de saber. Acho que esse episódio vai ser bacana para a gente tirar todas as dúvidas. Uma das coisas que eu sei é que eles têm muito mais poder do que a gente pensa, e até mesmo do que o próprio presidente, né? É, então essa pauta vai ser. Essa pauta não posso fazer. Então esse podcast vai ser sobre os três poderes, tá? É, nessa eleição de 2018, a gente vai votar em 6 candidatos, né? Para 5 cargos políticos. É, são 4 no legislativo, que é deputado estadual, deputado federal e 2 senadores. E 2 no poder executivo, que é governador e o presidente, né? Esse famigerado, tão discutido, o presidente da República, né? De qual todos estão falando. Né? E essa pessoa que é o rosto, né, que é a marca e a pessoa que vai representar o nosso país assim internacionalmente, né? É, a gente sabe em quantas pessoas a gente vai votar, a gente sabe até em quem vai ou não votar, mas será que a gente realmente sabe qual que é a função de cada um, né? O que que essa pessoa faz? Então, nessa edição, a gente vai discutir de uma forma bem simplificada, bem mastigadinha, quais são os 3 poderes que regem a nossa nação, né, o nosso país. Qual é o papel dessas pessoas? O que elas fazem? Onde vivem? Como fazem? O que comem? Quanto ganham para fazer, né? Então, vamos começar falando pelo legislativo, né? Que ele é composto por deputados federais e senadores, que eles se reúnem na grande casa, que é o Congresso Nacional, né? O prato de sopa virado para baixo é o Senado, sabe o prato de sopa que tem lá em Brasília? E o prato de sopa virado para cima é a Câmara, né? E além disso, a gente tem os deputados estaduais que eles se reúnem na Assembleia Legislativa de cada estado. Então vamos começar a falar dos deputados estaduais. Gente, o que que faz um deputado estadual? É, eu acho que os deputados estaduais têm basicamente, assim, a primeira função deles é propor e aprovar projetos de leis e emendas estaduais, ou as leis que estão, funcionam só naquele estado específico. É, no caso ele atua diretamente com o Estado, né? Ele atua em âmbito estadual, né? Tanto que eles não estão em Brasília, eles estão na Assembleia Legislativa de cada estado, né? É, então, o meu achismo, né, com base no meu achismo e no que eu já estudei, eles têm a função de fiscalizar, né, e aprovar projetos. Agora, se eles estão fazendo isso ou não, eu não sei dizer. Então, sempre fica a dúvida, né, de se eles estão lá fazendo o que realmente se deve, né? Pois é, quando eu paro para assistir aqueles vídeos, aqueles ao vivo da câmera, eu sempre fico assustada com um vazio que tá lá, sabe? Ah, eu não tenho paciência, desculpa. Eu não vejo esse canal da câmera, porque, olha, e é um erro, né, na verdade. Eu vejo os memes que saem deles dormindo depois. Então, é que acho que muito disso se deve também à burocracia, né, que é para você aprovar uma lei, né? Vivi, o que você acha que faz um deputado estadual? Eu acho que ele propõe, aprova e fiscaliza. Então é isso. Acho que é isso que vocês já falaram. Então, é Eu isso acho aí. que eles procrastinam bastante também. Então, assim, de modo geral, o deputado estadual ele tem função de fiscalizar, propor, aprovar projetos de lei, em âmbito estadual, que nem a gente já citou. E E acho que muito desse negócio de a gente não sabe como funciona, então é porque é meio que pouco, assim, burocrático toda essa questão, porque, tipo, cada projeto de lei que eles propõem, eles passam, assim, por três estágios. Primeiro, eles passam por comissões pertinentes, né? Sabe aquelas comissões que as pessoas se reúnem, assim, para discutir, né? Eles passam por essas comissões, depois ele vai pro plenário, daí onde ocorre, assim, mais discussões sobre o projeto, eles ficam lá falando, enfim, e a gente vê eles lá nos microfones. Depois disso, eles vão, o projeto ele vai para uma comissão de Constituição e Justiça, onde é analisado de novo, porque todos esses projetos que eles propõem, eles precisam ter uma coerência, né? Eles precisam ter uma coerência com normas federais e municipais, né? Você não pode, por exemplo, liberar maconha no seu estado, sendo que nacionalmente ela é proibida, né? Não é que nem nos Estados Unidos, que, enfim, não funciona dessa forma. Então, no caso, ela tem que respeitar o princípio da legislação federal, né, e estadual, e daí só então o projeto é aprovado, caso define uma data para entrar em vigor e assim sucessivamente. Né? Gente, eu posso propor algo? Pode, com certeza. E se a gente fizer, tipo, tu perguntando e a gente em ordem, lendo mais ou menos o que está ali? Eu acho maravilhoso, vamos fazer assim então. Gente, eu acho maravilhoso, só que daí, por exemplo, justamente tu já respondeu que eles eu fui por último e falei a mesma coisa. Mas assim, a discussão, acho que seria interessante não seguir tanto essa regra de perguntas, mas enfim. Mas tem uns tópicos para serem discutidos lá embaixo também. Enfim, então, quem que pode se candidatar a deputado estadual? Peraí, eu tô falando um negócio aqui pra Mari. Opa, eu tenho o Vadmecon aqui, no Vadmecon tá falando. Eu coloquei as leis num documento da. Tá ali na pasta de pautas também. Caso alguém queira olhar. Caramba, dá pra ouvir as teclas, tipo. Continuem aí. Tá, então, no caso, qualquer pessoa pode se candidatar a deputado estadual? Não. Sim. Não. Qualquer pessoa que, desde que cumpra alguns requisitos. Sim, então, precisa ser brasileiro, tem que ter ficha limpa, tá com as obrigações civis em dia, e 21 anos completos até a posse, além de ser está afiliado a um partido, então tem alguns requisitos aí que felizmente nem todos têm. São alguns requisitos, né, mas que não são tão difíceis assim. Poxa, você tem que ser filiado a partido, tem que ser filiado a partido, tem que estar ser brasileiro, votar aonde você está residindo, enfim, alguns requisitos. Eu, sinceramente, antes, na minha ignorância, achava que uma pessoa para se candidatar a deputado estadual, federal, enfim, tinha que, tipo, primeiro já ter uma vida política, por exemplo. Uma pessoa, na minha concepção, né, eu achava que uma pessoa que se candidatava a deputado estadual, primeiramente, tinha que ter sido vereador. Mas, eu achava isso também, sabia? Eu jurava que, tipo, a pessoa tinha crescido alguma coisa antes. Eu achava que era, tipo, escadinha, entendeu? Pra ser prefeito era vereador, depois vereador pros deputados, enfim. E não é dessa forma que acontece. Sim, não. Exatamente. Cara, eu também tinha um pensamento antigamente. Eu jurava que, pô, pra pessoa se candidatar à presidência da república, tinha que ter lá, pô, não sei quanto tempo de prefeito, blá, blá, blá. E, na real, não precisa de nada disso. Vocês querem uma curiosidade? A candidata do PSTU nunca teve nenhum cargo público. O candidato do Novo também, eu acho. Mas a candidata do PSTU nunca teve nenhum cargo público. O candidato do Novo também nunca teve. Isso pra mim foi bem surpreendente, na verdade. Poxa, ele criou um partido há 3 anos atrás. E só, um comentário, né? Aquela pessoa que acabou de chegar e já quer sentar na janela, né? Ah, gente, não é bem assim, né? Aí a pessoa que tá lá miliano não fez nada. Aí quer também colher os frutos, por exemplo, né? A gente sabe que o Bolsonaro tá aí quase 30 anos na vida pública, não fez praticamente nada e ainda quer colher os frutos. Eu acho que tem que ser, sim, pessoa nova. É tipo, esses dias eu fiz uma analogia com o Rodrigo e eu acho que isso faz muito sentido. que é o seguinte, nós, como universitários, né, a gente vai sair da faculdade e a gente vai querer o quê? Emprego, né? Mas a gente não vai conseguir emprego se a gente não tiver experiência. Mas a gente não vai conseguir experiência se a gente não tiver um emprego. Entendi o impacto. Mas também eu não vou lá, tipo, chegar lá na empresa, ah, então quero ser presidente da empresa, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos começar por baixo. Vamos ali fazer uma mídia social primeiro, né? E depois ir crescendo. Não, mas assim, a candidata do PSTU é cientista política, né? É, o Haddad também é formado em ciências políticas, né? O Haddad é professor de ciência política na USP, eu acho, ou em alguma universidade em São Paulo. Seria muito interessante se todos fossem, né? Eu acho que poderia ser pré-requisito também. Eu não sei, acho meio, assim, meio bobo, assim, a gente dizer assim, ah, é só quem pode concorrer tem que ter curso superior, porque até com curso superior você pode ser uma pessoa totalmente ignorante. Eu acho que isso não é demérito para ninguém, mas seria muito interessante se todos realmente tivessem uma base política, assim, muito sólida, formada na sua cabeça para concorrer, então. É, então, eu acho que depende muito, porque talvez fosse... Na real, talvez não. Com certeza seria muito elitista, sabe? Mais do que já é. É. Eu concordo com a Mari também. Gente? Vamos continuar? Travou tudo aqui. A Adri falou uma coisa, além de eu concordo. Não, eu falei, só que eu concordo mesmo. Poucas palavras. Então, okay, gente, continuando, e assim, a gente vai tocar num ponto assim, que é a questão do salário. Quanto que ganha um deputado estadual? O deputado estadual, ele recebe R$25.000 mensais pro exercício da função, e ele tem benefícios como auxílio moradia. Esse auxílio moradia, ele varia de estado para estado. O menor é em São Paulo, que é de R$2.850, e o maior é em Santa Catarina, que é 4.378. E se você tiver algum cargo de mesa diretora, tipo presidente de comissão, se for uma liderança partidária, além disso, você ainda tem um abono, né? Que em alguns lugares chega a 85% de salário, né? Entre outros benefícios. Gente, uma curiosidade só. Não sei se vocês chegaram a pesquisar a respeito disso, mas eu vi em algum lugar que o salário dos deputados, eles se igualam ao do presidente, é isso? Na verdade, dependendo do deputado, até passa. A gente, mais pra frente na pauta, a gente vai ver... Na pauta, não posso falar isso. Mais pra frente no podcast, a gente vai ver como isso desenrola. Mas realmente, às vezes até ultrapassa o salário do presidente. É que o deputado ganha muita bola, tipo, muito bola. É, ele realmente tá ali, tipo... ganhando muito benefício. Tem outros benefícios que eu não continuei falando, se vocês quiserem completar. E tem um lance da verba de gabinete, que é aquele popular mito dos funcionários fantasmas. Eles têm um dinheiro para contratar assessor, funcionário, e de 81 mil até R$170.000. E aí eles contratam um funcionário para vender açaí, né? Então... Pesado. Eu só acho um pouco desnecessário você receber R$25.000 por mês, aí ter o quê? Um auxílio moradia de quase 5 mil, no caso de Santa Catarina. Ter mais esse auxílio, gente, pra que tanta coisa? Pouco desnecessário, porra, totalmente desnecessário. Cara, R$20.000, mano. Pô, é muito dinheiro. A gente, com dinheiro de estagiário, faz milagre. Não, dá pra você tirar mil, assim, pra você pagar um aluguel, né? A gente, com um salário de estagiário, a gente faz milagre, né? Dá R$25.000 pra mim, pra vocês verem o que eu não faço pelo Estado. Boa, Vivi. Assim, eu entendo o valor alto que eles recebem, mas eu não concordo em partes, porque... A maioria deles exerce outra função, tipo empresário e tal. Então, eles não vivem em função desse emprego, entendeu? E um dos maiores erros que eu acho no Brasil é político, é carreira. Isso eu acho muito, né? Porque não faz sentido, pra mim não faz sentido tu querer fazer da sociedade um lugar melhor, né, do teu país um lugar melhor, ganhando altíssimos salários. Pra mim tu deveria fazer isso porque tu quer, sabe, tipo, com boas intenções, não pra ganhar poder. É, essa questão que tu colocou, Mari, de que os políticos, eles, além de exercerem enfim, as funções de deputado estadual, também são empresários. Isso é possível ter dois, enfim, tipo, além de você, né, ser deputado estadual, você também ser empresário, você também ter um outro cargo, uma outra função distinta? Vão falar que eu sou ingênua e que eu não sei. Mas assim, não, eu digo legalmente. Eles não precisam trabalhar lá. Mas legalmente falando, isso é eu não sei, assim, por exemplo, se você, por exemplo, eu sou, trabalho na, por exemplo, numa loja, sou vendedor, por exemplo. Eu não sei se eu posso continuar como vendedor, posso continuar como funcionário e trabalhar, né, por exemplo, como deputado. Mas, por exemplo, se eu for dono de empresa, eu não vou, tipo, dar ou vender a minha empresa para mim ser deputado. Eu vou continuar com as duas rendas. Ah, sim, agora não, agora ficou bem explicado. Faz sentido, né? Faz sentido, porém não é justo. É, também considero totalmente injusto. E sem contar que, gente, 5 mil reais daqui, 81 mil dali, 170 mil dali, é um valorzinho assim que, olha, por favor, né? Sem comentários. Isso que parece estar em crise. Por isso que a gente está em crise, exatamente. E ainda vão colocar a culpa na CLT, né? Enfim, vamos seguindo aqui. Depois vem o deputado federal. E a função do deputado federal é quase que a mesma do deputado estadual, só que ele vai num âmbito nacional, né? Ele aprova e discute novas leis, que elas podem alterar a Constituição. Ele aprova ou não as medidas provisórias do presidente, né? Fiscaliza, controla as ações do executivo. Alguém quer continuar? Tá. Eu ia falar, mas eu perdi. Eu parei em executivo. Tá. Eles podem instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, né? Investiga as ações que ocorrem lá. Então, eles ainda têm o poder de instaurar o processo de impeachment contra o presidente ou vice, ou presidente da Câmara, ou presidente do Congresso, presidente da Câmara, e aí vai descendo até alguém assumir e parar de ser impeachmentado. A gente podia fazer um episódio sobre isso, inclusive, né? Verdade. Mas realmente, eu acho que de todos os cargos que a gente vai ver assim, eu acho que os deputados federais, eles são os que mais possuem influência, eu acho, nessa questão de tudo, assim, do poder, desse poder que a gente tem, sabe? Eles têm poder para basicamente tudo, né? Eles podem, inclusive, dizer não pro presidente. É uma responsabilidade, assim, um tamanho, assim, vocês não têm ideia do quão é importante e quão é importante mesmo, quanto poder tem o deputado federal. É por isso que é importante tu escolher bem quem vai votar pro deputado federal, porque se tu escolher bem quem vai votar pro deputado federal, não vai ser um presidentezinho ruim que vai votar o que ele quiser ali, não, tá? Porque são poucas coisas que ele consegue sancionar. Exatamente. Isso de extrema importância, porque a gente nunca pensa nisso, né? Tipo, as pessoas não tão muito preocupadas em discutir sobre as outras. Meu Deus. Sobre as eleições além de para presidente. E, cara, precisa ser discutido sobre isso, porque a gente vai depender. Não adianta a gente colocar lá na presidência alguém muito bom, mas que não tenha nenhuma ligação com os partidos dos deputados. Foi o que aconteceu com a Dilma, né? Ela parou de governar porque a Câmara parou de colaborar com ela. A Câmara estava indo contra ela, entraram no protesto. Ó, criança. Tá, então, assim, voltando a pauta, pode falar, viu? Gente, às vezes demora um pouquinho para eu tirar do mudo o microfone, por isso que eu demoro para falar. Tudo bem. Não, eu acho que realmente o pessoal está muito focado nos presidenciáveis, sabe? E acabam esquecendo um pouco dos deputados federais, estaduais, senadores, enfim, e governadores também. Inclusive, eu mesmo, assim, eu estou tentando me inteirar o máximo que eu posso, né, nesses cargos, o que eles fazem e quais são as opções, porque eu vou ser bem sincera que eu tô bem em dúvidas, sabe? Eu não sou aqui do estado, então nessa questão de governador e deputado estadual, eu não sei quem que já fez alguma coisa aqui, ou quem já fez alguma coisa que não foi legal, eu não tenho esse conhecimento do que já foi feito ou não foi feito aqui no estado. Então é isso que a gente tem que ter ciência de estar pesquisando, sabe, o passado dos candidatos e também as propostas para o futuro, né? É, e tem várias formas de você fazer essa pesquisa. A gente vai discutir alguns meios, algumas formas de você pesquisar o seu candidato. Mas agora voltando ao assunto do estado, pelo menos aqui em Santa Catarina, eu não vejo ninguém assim com uma cara nova, assim, que nunca tenha estado em nunca tenha estado assim nos holofotes, sabe? É meio que as mesmas caras e as mesmas propostas, sabe? Eu não vejo assim uma inovação em candidato assim que seja atrativo, por exemplo, né? Claro que eu vou acabar escolhendo o que eu mais me identifico. Mas eu não vejo grandes inovações em âmbito estadual para governo ou deputado, enfim. Santa Catarina ainda tem muita marca do coronelismo. É muita oligarquia que rola aqui ainda, na real, se a gente for para analisar. Se tu pesquisar a cidade de Santa Catarina, o tanto de ramos que tem, você vê claramente que é pura oligarquia, sabe? Atualmente a gente não tem nenhum ramos, mas é porque o sobrenome deles mudou, mas não porque deixaram de ser eles, não. Eu não gostaria que vocês me chamassem de oligárquico, mas eu sou Ramos, tá, gente? Eu não vou te chamar de oligarquia, porque isso é legal. Mas, enfim, você sabe a história do seu sobrenome. Enfim, né? Herói ou bandido? Depende Gente, do ponto de eu vista. não estou entendendo as referências de vocês. Eu ainda vou te Também, falar, eu ainda não vou te contar sobre isso. entendi. Tá, continua aí, Rodrigo. Tá, então, assim como o deputado estadual, também tem pré-requisitos para você concorrer. Os mesmos que já foram citados, tipo, tem que possuir nacionalidade brasileira, ter direitos políticos preservados, no caso, tem que ser ficha limpa, obrigações civis em dia, né, para os homens, serviço militar, né, precisa estar em dia, 21 anos completos, até a posse, né. E você tem que ser filiado a um partido, né? E se você, por exemplo, você foi condenado por algum crime, por exemplo, a dirigir embriagado, você tem que ter cumprido a pena para você poder concorrer, senão você não consegue. E os deputados federais ganham um pouco a mais que os estaduais. Eles ganham R$ 33 mil e eles são os parlamentares, estão entre os parlamentares mais bem pagos do mundo. E recebem mais que o próprio presidente. Mas isso a gente vai falar quando a gente fala do presidente. Fala, Rodrigo. Fora benefícios, tipo auxílio moradia, que é de R$ 3.800, e também eles têm moradias lá que são pertencentes à Câmara, que eles podem usar, né? Por isso que assim a gente até considera um absurdo, por exemplo, a pessoa que tem residência em Brasília, tipo, usar o auxílio moradia, sendo que ele tem casa lá, ele não precisa daquele dinheiro. Por que que ele vai querer aquele dinheiro, né? Mais aquele valor, né? Entre outros benefícios, né? Tipo, o que eles gastam com médico, com internação, assim, em qualquer lugar do país, eles têm verba indenizatória, ou seja, o que eles pagarem, eles recebem de volta, né? E eles podem usar o serviço de saúde da Câmara, né? Eles têm cota de passagem aérea, de combustível, eles recebem tudo isso, né? Além de, tipo, uma coisa que eu tava pesquisando para esse podcast, que eu fiquei meio que chocado, assim. E, tipo, eles recebem um salário extra no início do mandato. Tipo, se você ganha 33 mil, você recebe mais 33 mil. Naquele mês, você vai receber mais R$ 60 mil. Tudo pra você se mudar, sabe? Tipo, pra você se mudar. Quanto que você usou pra sua mudança de fim de semana, Vivi? Não, mas, desculpa, não entendi, Stephanie. Quanto que você usou pra sua mudança no fim de semana? Quanto que eu usei? Gente, foi terrível. Acho que mais. Quase R$ 200, é porque eu fui bem econômica, mas foi terrível a mudança no final de semana. Pô, já pensou se você tivesse 60 mil pra se mudar? Mas assim, a pessoa vai se mudar pra fora do país, é isso? Porque como que uma Se pessoa vai se mudar para mudar? Brasília, amiga. Elas usam esse dinheiro para se mudar para Brasília. Sim, então, mas não faz sentido. Eu 60 acho, eu tenho uma teoria que eles pegam esse dinheiro, eles tiram literalmente a casa que eles moram, tipo, tiram do chão e levam para Brasília porque não é possível. E no Não, eu final, acho para que se mudar é a mesma coisa. Eu acho que eles pegam e reformam toda a casa, compram móveis banhados a ouro, não sei. Exatamente, mandam fazer móveis sob medida e todas essas coisas. Vocês acham que eles vão ser tipo universitário, que vai lá e aluga uma casa, uma kitnet toda mobiliada? É óbvio que não, né, gente? Kit mobiliada. Eu acho que a gente deveria ter uma lei que todos os deputados federais, eles sobrevivessem em uma kitnet mobiliada para ver o quão eles conseguem se desenvolver assim, nessas condições. Eu acho ótimo o desenvolvimento humano. Eu também acho que ia exercitar muito a empatia para com as pessoas. Daí eles iriam ver o que é meritocracia. Então, gente, além disso tudo, eles ainda têm cerca, né, de 97 mil reais, claro que varia de estado para estado, né, para contratar uma equipe de até 25 secretários. Quem precisa de 25 secretários? Não sabemos, provavelmente um deputado federal, whatever, aí precisa de 25 secretários para cuidar das suas questões pessoais. Oh, eu já organizei aqui um evento acadêmico e, assim, eles querem 25 secretários para não responder e-mail ou para responder com e-mail automático de... o deputado tem outro evento marcado anteriormente, porque é só isso que eles fazem. Meu Deus do céu. Enfim, agora seguindo, né, com os senadores, né, o que que faz um senador? Ele é o único político, assim, ele é o diferentão, né, o mandato deles é de 8 anos, e por causa disso tem um modelo de revezamento, numa eleição você elege um, na seguinte você vai eleger dois, e assim por diante, e assim como o deputado federal, ele vai legislar em âmbito nacional. Mário, Vivi, vocês não querem... Tá, o senador, ele faz as mesmas coisas praticamente do que o deputado federal, é isso? É, ele, no caso, ele faz a mesma, é a mesma função, só que vamos dizer assim que se o deputado federal, ele tem como principal, deveria ser principal o interesse da população, a vontade da população, o Senado, ele é mais no âmbito de, tipo, os interesses do Estado, sabe? Tipo, de Estado como, como é que posso falar? Instituição, sabe? Nação, uma coisa assim. É, eles discutem alguns problemas recorrentes, a economia, a saúde, a agricultura. Senador é como se fosse um deputado federal com esteroides, é ótimo. Ele é como como é que é? O senador é como se fosse um deputado federal, só que com esteroides. Faz sentido. É, e tem esse negócio aí de eles, né, estarem no poder por 8 anos, né? Então, imagina só, né? Se já é difícil você aguentar um candidato que você se decepciona por 4 anos, imagine por 8, né? É, realmente, eles literalmente podem te ferrar pelo dobro de tempo, se a gente for parar pra analisar. E eles têm aquela função de revisar, né? Tipo, é aprovado na Câmara, depois passa pro Senado aprovar ou não. Por isso, esteroide. Então, resumindo, eles têm os superpoderes, têm o poder de vetar, de aprovar, de fazer, né, digamos assim, o que eles bem entenderem, é isso? É, tipo, ele é que tramita, né? Por exemplo, passa pela Câmara, depois a Câmara vai pro Senado, e lá eles revisam toda aquela papelada, e daí eles vão mandar a lei pro presidente ou não sancionar. E também tem o presidente faz uma outra análise, e mais pra frente a gente ainda vai falar sobre isso, né? Mas é basicamente, eles têm o papel que é legislar, fiscalizar, autorizar e aprovar. E revisar já falei, né? E revisam, né, as leis que tramitam na Câmara, e eles também fazem operações financeiras, né, de interesse da União. Tipo, no processo de impeachment, a Câmara aprovou, passou para o Senado aprovou, voltou para a Câmara votar. Então, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso é tão demorado. É um mecanismo, né? Exatamente. Netflix patrocina nós. Mas esse mecanismo é ineficiente, de certa forma. Porque para que tantas... enfim, se vai e volta, né? Pra que ir pra lá e vir pra cá e depois aprovar e não aprovar? Por que não ter uma coisa só, uma coisa unânime? Então, acho que é muito do que a gente falou lá das coisas terem coerência, sabe? Elas precisam ter coerência, as leis, elas precisam ter coerência em âmbito municipal, estadual, federal. Realmente eu acho bem burocrático. Eu acho que dava para dar uma enxugada aí, de repente, no número. Não sei porque tem tanto deputado e é um número tão desigual de estado para estado, né? Só por causa da população, mas tipo, é porque aquela população é menor de tal estado, ela precisa ser menos representada. Eu acho que isso é uma questão bem de discussão, né? Mas eu acho que a principal função de tanta burocracia é justamente para se ter coerência, né? O que também não garante, por exemplo, como é que é a palavra? Sucesso na questão, né? Enfim. Ah, então, gente, mas essa questão que eu tô, assim, tentando entender, porque, obviamente que tem que ter coerência e esse tempo aí também de revisões é necessário, mas até que ponto? Porque, por exemplo, se são partidos diferentes também, eles defendem questões diferentes. Então, esse vai e vem aí também seria conveniente para um e outro? E seria esse o caso da demora, por exemplo, e dos impasses? É, porque, por exemplo, assim, ó, vamos citar, por exemplo, a lei que criminaliza a homofobia, né? A gente tem uma lei que criminaliza a discriminação, né? Existe a lei de discriminação, mas a homofobia seria tipificar, né, esse tipo de preconceito, né, de discriminação. E a gente vê que tem, tipo, pessoas que são a favor e pessoas que são contra, tipo, bancada evangélica, né, que eu acho meio, enfim, bancada evangélica, sendo que o Estado é laico, mas enfim. É desnecessário. Desnecessário. E, então, mas eles têm essa questão, assim, tipo, de debate ideológico total, né, e aquilo, tipo, é uma lei que ficou aí muito tempo até ser arquivada e vai voltar à discussão agora, final do ano, né? Então, realmente é ineficiente em certo, se você for parar para analisar tanto a burocracia, né? Mas é parte da democracia, né? A gente paga um pouco pela democracia tendo burocracia. É, tá entendido, né? Apesar de da gente não concordar. Não concordamos 100%, né? Acho que. Sim, mas sabe o que eu acho que deveria ter uma. Eles não deveriam perder tanto tempo, sabe? Deveria ser mais rápido o processo. Tá, tem que passar de um lado para o outro, mas vamos agilizar, entendeu? Tipo, vamos otimizar o nosso tempo, né? Otimizar os processos, né? Mas eu acho assim, ó, que apesar da gente não concordar com tudo isso, o que já é um grande passo é a gente entender como tudo isso funciona, né? Nossa, muito importante mesmo, Vivi. Enfim, para você se candidatar ao Senado, você também tem que ter uma série de requisitos, como os outros cargos, né? Só que esse aqui muda um pouquinho. Você tem que ter no mínimo 35 anos, né? Você tem que ter domicílio eleitoral onde concorre, a exemplo dos outros cargos, né? E você tem que estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Você também tem que ser ficha limpa. E os senadores são os que mais ganham, né? De todos esses que a gente já falou. Eles recebem 33.700 e lá vai bolinha. E eles têm os benefícios já habituais, tipo auxílio moradia, a deles é de 5.500 para eles terem residência em Brasília. Eles têm cota de para exercício de atividade parlamentar, né, que vai até R$45.000. Verba indenizatória, verba de transporte aéreo. Eles têm verba para contratação de pessoal, que também chega a R$82.000. Sempre variando, né, de estado para estado. E eles podem ter até 11 pessoas de cargos comissionados. E despesa de saúde vitalícia, no caso, sem limite. Por exemplo, você foi senador em algum momento, você vai ter despesa de saúde vitalícia custeada pelo estado, sem limite, ressarcimento total, que vai para o teu cônjuge ou até o filho teu seu filho de 21 anos ou 24 anos, se for universitário. Cara, que absurdo. Sim, e ganham Sério. R$33.000 por mês, cara. Meu, isso. Cara, isso daí eu acho um absurdo. É um Um absurdo. absurdo, gente. Tipo, meu, salário mínimo em R$ 900, os políticos lá ganham 30 mil, se aposenta como político, tem uma série de privilégios enquanto tá todo mundo na merda. Concordo com o cabo da Ciolo, eles tinham que usar o SUS para fazer o negócio. Eu também concordo com o Cabo da Ciolo. Mas assim, imagina só, gente, a gente. Hashtag somos todos da Ciolo. Somos todos da Ciolo. Imagina só, a gente trabalha, sei lá, 5 anos numa empresa X. A gente sai da empresa, mas a gente continua com o plano de saúde vitalício. Olha só que legal. É por isso que muita gente constrói carreira, né? Constrói carreira Ser como político virou um bom político. negócio, né? Virou um bom negócio, exatamente. É, virou uma carreira. É uma carreira. As pessoas, pelo que eu vejo, assim, eles não entram na política e porque querem fazer o bem. Eu acredito que muita gente entra, tá? Só pra não julgar, assim. Mas, meu, grande parte não. Grande parte tá lá pelo poder, pra ganhar por fora mesmo. Porque até como vereador, tu descola alguns privilégios, né? Algumas... pode se envolver em corrupção. A Mari é otimista, gente. Ela acredita que as pessoas entram na política por bondade, tá bom? Não, gente, eu não acredito que todos entram pensando já no poder, sabe? Eu, em algumas pessoas, eu realmente vejo que a pessoa, pô, tem é otimista, sabe? A pessoa é otimista quanto ao futuro do Brasil e ela acha que pode fazer diferença lá dentro. O que eu realmente acredito muito forte é que quando ela entra lá dentro, ela vê que é tão podre o negócio que quem pensa diferente, quem quer fazer o bem, não tem vez lá, não tem vez. Outro se junta com eles, outro sai fora, sabe? Eu concordo com a Mari, eu realmente não acredito que todo mundo que entra lá é por... No caso, chega lá por... Puro e simplesmente sede do poder, apesar de existir, mas muito como a gente acaba vendo no processo, acaba se corrompendo, porque esse processo todo é muito burocrático. Para você ter o teu projeto de lei aprovado, você precisa ter muito apoio dos seus companheiros, né? Acho que é por isso que rola tanto escândalo de corrupção, porque a pessoa realmente quer ganhar o seu. Em todo esse processo, né? Em mecanismo. Lá dentro o pessoal tem que se unir, né? Pra poder ser a maioria e seus projetos serem aprovados. Como a gente tá falando ali anteriormente, sobre a política ser um bom negócio, sobre ter se transformado em carreira, a única coisa que eu acho que não condiz com isso é porque, assim, uma carreira, normalmente, a gente tá estudando e buscando conhecimento constante pra nossa carreira crescer, e ali não. A pessoa tem um intuito e ela vai, e quando consegue, ok, sabe? Nunca. Ou a pessoa chega lá e esquece totalmente do que já havia prometido ou de qualquer objetivo inicial dela. Stephanie, você vai falar? Oi. Não. Eu disse. Enfim, vamos voltar aqui então para os nossos tópicos. Vamos falar agora de governadores. O que, que faz um governador? Ele representa o Estado em várias frentes, na frente jurídica, administrativa, política. Ele também representa o Estado junto com o presidente da República para angariar fundos com a União, para investimento em obras importantes, em educação, infraestrutura, saúde e afins. Define os orçamentos dessas obras, cuida da segurança pública, e ele comanda a polícia militar, civil. E uma curiosidade é que no caso do Distrito Federal, em especial, ele exerce algumas funções que é ligadas ao prefeito. E para ser governador, os pré-requisitos são ser alfabetizado, brasileiro, ter os direitos políticos preservados, e precisa ter 30 anos, domicílio eleitoral no estado que concorre, e pelo menos 6 meses de filiação ao partido que vai concorrer. E também a gente tem que se ligar que, assim como o presidente da República, ele também tem vice, né? Caso o governador fique impossibilitado de governar, quem assume o vice segue as mesmas regras de sucessão em âmbito nacional. Lembrando que tem que ter pelo menos 2 anos de governo para o vice assumir, se não for feitas novas eleições. Exatamente, tem essa questão também, muito bem lembrado, Steph. E o governador, ele não tem os abonos que os deputados têm direito, é isso? Não, de acordo com o artigo 28 da Constituição, né, a segunda parte, o governador, o subsídio do governador e do vice e dos secretários, eles são determinados por lei de iniciativa de Assembleia Legislativa, respeitando algumas regras, né? Os rendimentos não podem ser maiores que os ministros do STF, nem o vice, o secretário do Estado pode ganhar mais do que o chefe do Executivo Estadual, e o governador, ele não pode receber nenhum rendimento além do salário, nada, tipo zeros. Nossa, que legal, por que as pessoas se candidatam a ser governadores, então? Eu acho que é meio que geralmente as pessoas que eu vejo, na minha humilde opinião, quem se candidata a vereador nem sempre pode ser assim pro... Governador, Rodrigo. Governador, né? Nem sempre pode ser, a gente pode ser considerado assim por... De repente pelos ganhos, mas é mais de repente, sabe quando você... Antes de você virar presidente do DCE, você vira representante de turma? Então, você quer, tipo, ser governador para futuramente você ser presidente. É tipo uma questão de poder mesmo, né? De status, né? Sim, ah, eu sou o governador. Eu lembrei muito de Game of Thrones nisso. Melhor analogia. Ei, mas a gente não falou quanto que ganha o governador, né? É R$19.800. Não é um salário muito alto comparando com os outros, né? É, comparado com, por exemplo, o deputado federal, né? E... é o mais baixo até aqui, né? É o mais baixo que a gente viu, na verdade, né? A gente descobriu que o governador, ele é o... é isso aí, gente, uma pessoa que ganha menos em uma empresa. O estagiário. O estagiário? Ai, não, né? Meio muito depreciativo. Pô. O governador. O auxiliar. Vamos dizer que do político habitual, o governador ganha o salário mínimo e não tem plano de saúde, não tem nada disso. Não, mas aí a gente vai falar de vereadores e prefeitos que ganham menos que isso. É, verdade. Ele é tipo o assistente. Também analista, acho... tá ligado? Cara, também não vamos... é, tipo, o cara tem que... gerente júnior. Gerente júnior, gostei. Ele é o gerente júnior do rolê. Agora a gente vai para o famigerado presidente da República. Vamos para o famigerado presidente da República. Polêmica. Então, polêmicas. O que que faz o presidente da República? O presidente da República, ele é a autoridade máxima. Ele é a grande figura do poder executivo no país. E ele acumula duas funções, assim. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. É, sendo chefe de Estado, ele representa o país internacionalmente. Ele recebe autoridades internacionais. Representa boa parte das ações diplomáticas do país no exterior. Como chefe de governo, ele é responsável por ações e decisões muito importantes no cenário político nacional. Gere a administração federal, indica ministros, né, que são os minions dele, né, para fazer as tarefas, né, de incumbir eles de pôr em prática o plano de governo. E ele cria e executa as políticas públicas, né, para economia, educação, segurança e bem social, vamos frisar aqui, né, em negrito, bem social, aplica e propõe, e ele também tem o poder de vetar as leis. Então, tipo, por exemplo, se uma lei vai da Câmara para o Senado antes e chega no presidente, ele pode vetar, né, ele tem esse poder do veto. Ele é uma ferramenta, assim, extremamente poderosa, né, e ele é o único que tem o poder de emitir... caso julgue necessário, é medida provisória, leis que vigoram durante 60 dias, podendo ser esticada por mais 60, sem análise e aprovação do Congresso. No caso, antes de essa medida provisória, antes de passar por lá, ela já fica em vigor, e ela, nesse meio tempo, ela é analisada pelo Congresso. Para ser presidente, tu precisa ser brasileiro, nascido no Brasil, filho de brasileiro, enfim, tem que ser nato, né? Não pode ser... esqueci a palavra. Naturalizado? Não. Não pode ser naturalizado. Ter mais de 35 anos. Estar filiado a um partido pelo menos 6 meses. E ter os direitos políticos reservados. Isso significa que ele não precisa ser ficha limpa? Como? Não entendi. Isso significa que ele não precisa ser ficha limpa? Na verdade, o direito político preservado é ser ficha limpa, né? Agora, de acordo com a lei da ficha limpa. Ah, tá. Porque se você não for ficha limpa, você não tem direito político, né? Teoricamente. E o presidente, ele ganha R$30.900, direito de ocupar as moradias oficiais, o Palácio, como é que é o nome do... Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada e o Jabru. Jabru? A Granja do Torto? Não lembro, eu só vejo a hashtag Manu Jabru, que é onde o Temer mora, que é... A esposa dele ficou com medo do Palácio da Alvorada. Sim. E pode viajar o quê? Com os aviões da Força Aérea Brasileira, mesmo que não seja por assuntos oficiais. Ele pode viajar a passeio. Por exemplo, a gente que faz aquele negócio assim, como é que é? A gente pede a nossa comidinha pelo iFood, você não quer pagar a taxa de entrega, você vai o quê? Você vai lá buscar, né? O presidente pode fazer isso, só que ele faz isso com os aviões da FAB. Ele vai lá para assuntos pessoais e usa os aviões da Força Aérea Brasileira. Que legal. Que vidinha fácil, hein? Pois então, né? Sem contar que eles também têm cartão corporativo com limite de acordo com orçamento. Eles definem o orçamento que eles vão gastar no cartão corporativo, né? Além de também, né, ter a sua fotinho, né, a sua estrelinha no, na calçada da fama da política brasileira, né, como o Temer, o ano passado, ele demorou para divulgar a foto oficial dele como presidente, e ele fica com essa fotinho. Ah, eu também demoraria se eu fosse Temer. Então. Se eu tivesse a cara do Temer, eu nem divulgava, deixava pra divulgar dia 31 de dezembro. Não, legal que, tipo, eu tava pesquisando pra fazer a pauta do podcast e, tipo, tinha uma foto do Temer com uma cara muito sugestiva no negócio que eu vi. Ok. Sugestiva? Como assim? Então, eu vou te mandar a foto, daí eu vou te explicar bem certinho do que eu estou falando. Eu vou deixar linkada a foto também. Eu vou deixar essa foto linkada também. Gente, só um abre aspas, eu acho muito legal. Candidato que abre mão de morar no Palácio da Alvorada, só pra deixar registrado. Então, o Temer não mora no Palácio da Alvorada. Mas ele mora lá no outro, não mora? Eu tô falando mora. De qualquer tipo de Mas moradia. Eu não sei se eles podem, eu não, agora essa é uma dúvida que eu tenho, eles podem abrir mão? Porque, tipo, eu fico imaginando que, assim, é um... Eu acho que não. Que o Palácio da Alvorada, ou, de repente, a Granja do Torto, eles têm todo um esquema de segurança dentro ali, né? Exatamente. Para preservar a segurança do presidente, né? A integridade física. A integridade física. Mas eu acho que, assim, é obviamente que o Temer precisa disso, né? Mas e se o candidato for... Assim, ainda mais sendo o Temer, né? Sim, pois é. Eu acho que se, dependendo do resultado da eleição, talvez também precise. Brincando, gente. Enfim. Mas eu acho que assim, se ele abrir mão de morar no Palácio da Alvorada, ele vai gastar muito mais focando no segurança no. Mas aí a gente tá falando o quê? De um candidato que tem muito poder aquisitivo. E, gente, uma coisa uma curiosidade também, a título de informação, é que mesmo que a pessoa for ex-presidente, ela tem, assim, pelo resto da vida, um direito a uma verba para segurança. Assim, ele pode contratar, se eu não me engano, são até 12 pessoas para cuidar de alguns assuntos dele e cuidar da segurança dele. Tipo, o motorista pode ter porte de arma, sabe? É muita... Gente, isso não faz sentido algum, cara. Faz sentido, por exemplo, se você... Não faz sentido ele ter essa verba. Mesmo depois que ele já não seja mais presidente. Você acha correto isso? É a única verba que eu acho que faz sentido, senão seriam todos mortos. É, porque Nossa. Na verdade, é que assim, vamos parar de falar, não parar de falar, mas vamos parar para analisar assim, é que, por exemplo, o presidente, ele, que nem eu falei, ele é a cara do negócio, entendeu? Ele é a capa da revista, entendeu? A cara dele é muito marcada. Em qualquer lugar, assim, se você perguntar assim, para uma pessoa, a pessoa não sabe, às vezes, quem que é o governador do estado, não sabe quem que é o vereador, não sabe quem é deputado, não sabe quem é senador, mas a pessoa sabe quem que é o presidente da república, entendeu? Eu imagino que eles devem ter muitos haters por aí. Então, até faz sentido eles terem, por exemplo, verba para segurança, né? Não, faz sentido eles terem segurança para garantir a segurança deles, não com a verba pública. Que paguem com a sua aposentadoria, com o seu dinheiro, sei lá. Eu Mas acho eles, que... não, eles não... Ah, e a gente tinha a aposentadoria para presidente na época da ditadura. Quando o Brasil voltou a ser democrático, foi tirado isso. Não tem aposentadoria. Ah, mas eles devem ter não que tem... reserva, né? Uma previdência privada ou... Sim. Então, acho gente. Que isso vale a discussão, realmente é um assunto bem, tipo, será que é realmente necessário ter tudo isso, né, tipo, para uma pessoa que foi presidente, às vezes, por um mandato, tipo, Temer, ele vai ter agora, tipo, segurança pro resto da vida dele, né? É, então, eu concordo que a pessoa, tipo, ela, eu acho que precisa ter, mas não pelo resto da vida, sabe, poderiam estabelecer ali, tipo, durante um ano, dois, três, sabe, mas porra, pelo resto. Mas o pessoal desencana dele. Eu acho que é meio pesado, tipo, você ter uma verba, tipo, federal pra isso, sabe? Eu acho que a pessoa que é presidente da República, já foi presidente da República, ela tem muita capacidade, tipo, pra conseguir um outro emprego que possibilite ela pagar um segurança pra ela, se a gente for parar pra analisar, assim, friamente a questão, sabe? Sim, entendo. Entendo e concordo contigo, Rodrigo. Eu não vejo sentido, assim, uma pessoa, por ela ter sido presidente, ganhar, sabe, rios de dinheiro depois, durante o resto da vida dela, se aposentar como presidente da República, sabe, por exemplo, e ter segurança pro resto da vida, porque é injusto, né? É injusto. É, realmente. E, por último, a gente tem o nosso último dos três poderes, que é o judiciário. E a gente não vai, assim, se aprofundar muito, porque eles não são... eles não têm, não são feitos por eleição direta, no caso. E, por isso, a gente não vai se aprofundar. Futuramente, a gente pode fazer um podcast só a respeito disso. Só que eles são um agrupamento de órgãos públicos que existem no país. Ele é formado pelo STF, pelo STJ, pelo TSE, o TST e o STM. E eles basicamente julgam quem tem foro privilegiado, quem... Principalmente acho que nesse momento da história brasileira eles tiveram muito em evidência quem são o judiciário, né? Quais são as pessoas do judiciário? A gente vê muito aí, tipo, Carmen Lúcia, muito em evidência. Eu não sei se antigamente eles tinham tanta evidência como eles estão tendo agora. O próprio Gilmar Mendes estava aí na mídia porque queria liberar o governador do Paraná. Sté, teu som tá bem abafado, tá bem... Mais ou menos. Ai. Melhorou. Agora sim. É que estava apoiado na cama. O próprio Gilmar Mendes estava aí durante esse mês, semana passada, eu acho, liberando o governador do Paraná, que foi preso um dia, no outro dia, que eu estava emitindo liminar e coisas que ele cumpria a pena em casa. Enfim, agora a gente pode partir para discussões, né? Acho que para você escolher o seu candidato também a todos esses cargos que a gente citou e explicou bem certinho quais são as funções e o papel que eles têm na nação, no governo, né, na federação. E a gente precisa também tomar cuidado com as coligações partidárias e os partidos, né? Porque assim, ó, basicamente... As pessoas se aliam com pessoas que pensam como ela, entendeu? E é totalmente diferente, por exemplo, em âmbito nacional e em âmbito estadual, né? Eu estava até conversando com a Stephanie esses dias a respeito, por exemplo, o PCdoB em Santa Catarina. Ele é filiado com quem que você tinha falado, Stephanie? Podemos, o partido do Álvaro Dias. Com o partido do Álvaro Dias, com a cara do Álvaro Dias. E, tipo, a nível nacional, eles têm chapa com o PT, entendeu? É muito complicado, assim, que as coisas mudam em uma escala menor e numa escala maior a coisa tem diferente, entendeu? Tipo, PT aliado com o PMDB em alguns estados, o que hoje em dia pode parecer muito bizarro pra gente, se a gente for analisar a história recente, né? Por exemplo, a gente tá com o Meirelles e o Alckmin atacando o Haddad, e nos estados o candidato a governador é do PSDB, PMDB. É bem complicado mesmo, né? E aí, gente, qual vocês acham que é a melhor forma da gente escolher o nosso candidato, na opinião, assim, de vocês? Estudando bastante, pegando para assistir debates, né? Principalmente nos debates, a gente pode observar um pouco mais a argumentação, as propostas, indo atrás de informações antigas, jogar no Google mesmo, ver se já esteve envolvido em algum ato corrupto, com partidos que talvez você não concorde. Tem que pesquisar, o segredo é pesquisa. Tem uma Google Chrome, que é maravilhosa, que é o Vigia Aqui, que você pode basicamente seguir e stalkear os passos online de um candidato, e ele acusa-se quando acontece algum escândalo, alguma coisa, ele te dá um alerta, e ele também tem uma versão em aplicativo, o Vigia Aqui. Bem bacana, tem também aquele site que o Thiago Domenici também falou, que é o da agência pública, né? Que tem o Truco, que fala sobre o que foi dito dos candidatos, o que é fake e o que não é. Eu acho que a gente tem que buscar fontes confiáveis das coisas que a gente vê, não acreditar em tudo que a gente vê. E a gente pensa assim, poxa, isso aí é uma coisa bem óbvia, né? Não, mas não é óbvia, porque tem muita gente que vê uma manchete e compartilha e retuita, e enfim, sem analisar exatamente o que está escrito no negócio, sabe? E assim, a gente tem o próprio portal da transparência, que alguns estados não funcionam direito, a gente foi entender que ele não funciona direito, isso é muito errado, que deveria estar funcionando perfeitamente, mas o próprio controle da transparência que consegue ver o que o candidato fez nas eleições, nas mandatos passados, quais projetos ele votou a favor, quais votou contra, o que ele propôs. Quantos projetos ele propôs? No site do TSE tem muita coisa, muita informação também para você pesquisar e se informar. E uma outra forma de você escolher o seu candidato, porque assim, ó, tipo, para presidente, governador, nós temos os debates, mas em questão de deputado estadual, federal, a gente não tem debate, né? É muito questão da gente escolher o candidato que a gente se identifica, né? Então, no caso, você tem que estabelecer, assim, prioridades, tipo, o que que você quer? Por exemplo, eu quero criminalizar a homofobia, pra mim é uma urgência. Eu vou pesquisar candidatos que vão me proporcionar isso. Por exemplo, candidatos com umas pautas mais progressistas, eles tendem a considerar esse tipo de assunto importante. E tem aquele site, me representa.com, que tu vai colocando as coisas que tu acredita e, enfim, tu vai pesquisando conforme as tuas crenças do que é melhor para o Brasil, e ele vai te dar opções de candidatos que se encaixem nisso. Esse site é maravilhoso mesmo. Gente, uma questão, eu acho a seguinte, sobre votar no candidato do partido que você apoia. Como que funciona isso? Não, desculpa, como assim? eu vou reformular a pergunta aqui. Não ficou claro. Vocês querem falar primeiro aqui, que eu vou esperar ter um momento de silêncio? Pode falar, viu? Não, podem continuar conversando, daqui a pouco eu falo. Ah, tá. No caso, no site dos partidos também, você pode entrar e você vai pesquisar o plano de governo dos seus candidatos também. Para presidente, tem um site maravilhoso que eu vou deixar linkado também, que é uma matéria da BBC, que ela mostra muito claramente a fotinho do candidato, todas as propostas que ele tem para educação, para saúde, para política social, para tudo que você imaginar, dos principais candidatos que estão ali. E ali você vai ter, tipo, uma visão muito bem clara, assim, do candidato que representa você e quais as opções que você tem para votar para presidente. E tem uma questão para presidente, tipo, eles estarem fazendo os planos de governo dos Estados Unidos, né? Tipo, o Boulos lançou 50 receitas de bolos, o Ciro tem o site dele, que lá tem tudo resumido. A gente tem que exigir isso dos deputados também. Sigam eles nas redes sociais, stalkeiem nas redes sociais, porque a linguagem nas redes sociais é de falar muito. Provavelmente vai ser feito pelo social media, mas se não for, vai ser muito legal. Tem um aplicativo para isso também, que é o Meu Deputado, né? No caso, você pode seguir os deputados nas redes sociais, e esse aplicativo ele vai te dar, tipo, todo em gráficos, assim, as propostas, se ele já foi deputado, toda a questão neles, né? E também, tipo, partido tem muita questão ideológica, por exemplo. Tu vai para assim, meu bem é minha prioridade agora é bem social. Eu vou pegar partidos que se preocupem com o bem social, né? Eu quero, o meu foco agora, eu acho que é economia. Eu vou pegar partidos que são muito focados nessa questão, assim. E assim a gente vai fazer o balanço, né? E assim, balancear também, tipo, fazer uma reflexão. Tá, eu quero isso aqui agora, eu preciso disso aqui agora, mas é uma urgência da sociedade, entendeu? A gente tem que fazer essa questão também, essa reflexão. Eu ia perguntar justamente sobre isso, sabe? Sobre votar no, por exemplo, no presidente para um partido e no resto. Não é correto votar para partidos diferentes, por exemplo, gente, porque, assim, no meu caso, eu não vejo nenhum dos candidatos que são do partido do meu candidato a presidente, por exemplo, como bons candidatos para deputado estadual, federal, governador, nem entendi governador, mas enfim. Até porque, enfim, como a Mari tinha conversado anteriormente. Esses candidatos que eu vi são candidatos, por exemplo, Ai, são empresários, sei lá, tinha até um cirurgião dentista. Eu falei, gente, mas como assim, né? Então, eu acho que eu não quero seguir essa linha só por ser do partido, entende? Eu acho que existem outros candidatos de outros partidos que também seriam, né, favoráveis às coisas que eu penso, acredito. Ah, enfim, como eu tava falando, é muito questão. Eu não sei se é só, tipo, ser do partido, entendeu? Eu acho que pode ser que nem eu falei. Você quer política social, entendeu? Então você não precisa votar só no mesmo partido, mas você vai escolher candidatos que têm pautas progressistas, né? E que são abertos a discussões de âmbito social, entendeu? Se você quer, por exemplo, uma discussão muito mais aprofundada na Câmara a respeito do aborto, você vai escolher um candidato que vai defender aquilo ali, entendeu? Você quer um candidato que defenda muito mais, tipo, a questão de oportunidade para as mulheres. Vai ter um candidato do partido, independente do partido, que tem essa ideia progressista e que vai ser favorável, se não for a aprovação, mas uma discussão muito mais profunda a respeito do tema. É bom lembrar que quando você vota em um candidato, você vota também numa legenda. Então, tem que se identificar com um partido antes de qualquer coisa. Quando tu vota em um candidato, por exemplo, do PCdoB, tu tá dizendo: eu aceito qualquer um do PCdoB sentar nessa cadeira, mas eu prefiro fulano. É isso que tu diz com votando. Tipo, os dois primeiros números tu diz: eu quero que o PCdoB assuma. Depois tu diz: eu prefiro fulano. Não é um. Tu não vota só em fulano. Tipo, o sistema proporcional faz com que o partido possa eleger outras pessoas e com base no voto de fulano. É, eu não sei explicar isso muito bem. Eu posso deixar algum link aqui embaixo, mas. Essa questão da legenda é muito interessante porque muita gente foi eleita na eleição passada com base em legenda, né? Tipo, Tiririca levou muita gente para a Câmara, se a gente for parar para analisar friamente. Muita gente que, de repente, a pessoa que votou no Tiririca não queria, e tem que ter realmente muito cuidado. Eu acho que tudo que a gente faz tem que ter uma coerência, entendeu? Não adianta, por exemplo, você ser uma pessoa que está preocupado com o bem social, tá preocupado com política social e, tipo, mas você vai lá e para presidente você vota em Bolsonaro, entendeu? Onde é que tá a coerência nisso, entendeu? Você votar em deputado, senador, deputado federal, estadual, que defende política social, mas presidente você tá ali naquela polarização, não quero PT, não quero outra coisa, e vai lá e vota no Bolsonaro, sabe? Acho que se você fizer com coerência e escolher as coisas de forma coerente com o que você acredita, você vai escolher um candidato que se identifique com as ideias que você tem. Entendido. Vamos para o próximo tópico, então. Gente, eu preciso sair já já. Então vamos finalizar aqui. Vamos só dar uma passadinha por aqui privilegiado e finalizar, Rodrigo. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre fórum privilegiado, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também, que é a questão do candidato que tem direito a fórum privilegiado, né? Se eu não me engano, o deputado estadual não tem, mas a partir de deputado federal tem fórum privilegiado, que é um mecanismo que a pessoa que altera a competência penal das ações contra certas autoridades públicas, né? Então, tipo, ele não vai ser julgado por tribunal superior. Ele vai ser julgado pela. Ele não é ju julgado pelo. Desculpa, vou voltar. Ele não vai ser julgado pela justiça comum. Ele vai ser julgado por tribunal superior, né? E quem que possui? O governador, ele é julgado em crime comum pelo STJ. E os prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça Estadual e não são políticos que possuem fórum privilegiado, membros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União, embaixadores são julgados pelo STF, já o STJ julga desembargador da Justiça, membro do Tribunal de Contas Estadual e Municipal e membros dos tribunais regionais, TRF, TRT e TRE. E assim, aquela coisa, né? Vamos cuidar porque você vai estar dando. Quem você coloca lá, né? Vamos cuidar porque para tirar depois é complicado. E assim, não é de todo ruim, porque, né, gente sabe que eles fizeram um processo de impeachment contra uma presidente, e é muito mais fácil tirar um deputado, um governador, só porque eles não concordam com as ideias. Só vamos lembrar também que na última perícia que foi feita pelo Senado, a ex-presidente foi inocentada na questão das pedaladas. Foi inocentada. Então, por que ela caiu? Fica o questionamento, né? É, tipo, não dá pra julgar completamente o foro privilegiado como uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, é uma coisa necessária. Foi criado porque é necessário. Mas, como o Rodrigo falou, cuidado com quem tudo vai dar esse foro privilegiado. Então, gente, vamos para as considerações finais. Mariane. Mariana, Mariana. Ai, peraí, deixa eu. Tô pensando. Caralho, mano, é que eu tô suando aqui, tô parecendo uma porca. Então, gente. Ai, cara, tá. A gente tem que pensar muito bem em quem a gente vai colocar como deputado, governador, vereador, porque no fim eles vão fazer muita diferença, em projetos e aprovações de leis. E eu vejo que o pessoal vai muito nessa, de votar no vizinho ou no amigo do amigo que indicou, e não funciona dessa forma, sabe? Você precisa conhecer o que o candidato defende para no final não ficar reclamando que. Ai, meu Deus do céu, tá um barulho. O Rodrigo, muda teu microfone, tá um barulho muito alto. E para no fim a gente não reclamar também que as nossas. Os projetos que a gente gostaria que fossem para frente não são, porque a gente coloca essas pessoas lá, então a gente tem que votar conscientemente. Mari, já aproveita e faz a tua indicação cultural, que depois na edição a gente pode adiantar. Daí você pode sair tranquila. Ai, beleza. Eu indico muito o canal do YouTube TV Coyote, do Bruno. Ele é um estudante de economia, mas assim, ele tem muito mais essa pegada jornalística. Ele informa muito bem, ele é bem neutro assim nas análises dele, e isso é algo que eu gosto bastante. Para quem tá em dúvida assim de quem votar, tal, ele faz umas análises muito boas do cenário político atual, do que poderia mudar na economia com os candidatos. E é isso aí. Eu acho que é assim que tem que ser, né? Para ter qualidade também não adianta a gente falar muito de como é que é a palavra? Pagar pau para algum candidato, porque a gente sabe muito bem que eles não merecem isso. E até a próxima, pessoal. Enfim, agora considerações finais minhas. Coerência na hora de fazer a escolha do nosso candidato. Como a Mari falou, não adianta a gente querer que as nossas pautas, que a gente considera prioridade para a sociedade, não vão para frente se a gente não vota consciente, né? Hoje em dia tem muitas formas de você achar um candidato que se identifique com os ideais que você defende, né? E também aproveitar, não é a minha indicação cultural, mas eu vou aproveitar e vou indicar também os vídeos que a Juju fez sobre a política. Estão muito, muito legais, muito bem explicados. Lá você também tem várias. Ela fala muitas várias outras formas de você conseguir achar um candidato que você se identifica. E é isso, pessoal. Agora, Stephanie, quais são suas considerações finais? Voto inconsciente são os deputados, são os vereadores a nível municipal, são os senadores que te representam no fim. Escolham bem, eu sei que é difícil, é muita opção, é muita gente que tu não sabe nem que existe como candidato, mas pesquisem, não votem em quem a tia pediu, porque a visita da amiga dela é candidato. Não, não é assim. Não votem também em qualquer candidato que tirar um papel na rua. Pesquisem, saibam em quem estão votando. E, de novo, coerência, pelo amor de Deus, votem em candidatos que se alinhem aos seus projetos para o país, ao que tu quer, as suas pautas importantes. E alguém que seja bom com o teu candidato à presidência, né? Não adianta tu querer um candidato super de direita e votar em deputados de esquerda e contrário, principalmente. E é isso. Viviane? Então, galera, é basicamente isso que meus colegas falaram, né? A respeito da gente ter aí o voto consciente, estudar as propostas dos nossos candidatos. E acho que principalmente a gente não deixar para a última hora, né? Não, não deixar, enfim, não fazer isso de última hora, não deixar para pesquisar na última hora, ou não pesquisar e votar em qualquer um por influência de parentes ou amigos de última hora. E é isso aí. Agora a gente vai para indicação cultural, né? A minha indicação cultural para essa edição é o livro O Ódio Que Você Semeia. Ele saiu aqui no Brasil pela... Só um pouquinho que eu vou ter que pesquisar, gente, que agora me deu uma dúvida se é pela Intrínseca ou se é pela... Ou se foi pela Galera Record. Vamos ver aqui no Brasil. Ele realmente saiu pela Galera Record aqui no Brasil. E assim, ele é um livro maravilhoso. Ele fala sobre racismo, sobre a questão do privilégio branco. E ela é um livro muito bom, assim, que você faz você analisar muito os privilégios que você tem e como é difícil em estrutura social, né, a diferença entre brancos e negros. Ele é um young adult, para quem conhece esse gênero literário, sabe que ele é um livro muito fácil de ser lido. Eu não vou deixar vocês pesquisem, é um livro muito bom. E vai sair filme também, se eu não me engano, estreia em dezembro aqui no Brasil. O filme do Ódio Que Você Semeia. E é um livro muito bom. É um dos meus livros favoritos. E foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Então, fica aí a minha indicação. O Ódio Que Você Semeia. É muito bom esse livro. Eu não tenho uma indicação cultural, galera. A minha indicação cultural é o hype que acabou de passar de A Revolução dos Bichos. Eu queria dizer que eu não achei um livro muito bom, mas é um ótimo livro para se ler, tá? Fala sobre a Revolução e faz um paralelo muito legal sobre comunismo e capitalismo e tirania. Mostra como as pessoas são tiranas do poder e liga muito com o que a gente está falando aqui hoje, né? Tipo, de dar poder às pessoas. As pessoas e não só às pessoas, né? Porque no caso a gente está falando de corpos, mas dar poder a seres, eles acabam se tornando tiranos em algum momento, se não forem fiscalizados e controlados. Leiam. Eu sabia o final na página 30, mas tem um bom conteúdo. Vivi? Gente, então, gente, a minha indicação é um filme bem bacana, que tem na Netflix também, que é A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. O nome é bem diferente, mas quem assistiu o filme vai entender a referência, né? É sobre uma escritora que ela estava meio que sem inspiração. A história se passa logo após a Segunda Guerra Mundial e ela recebe a carta de um membro dessa sociedade literária, de Guernsey, não sei falar certinho como que se fala, mas enfim. E é uma organização formada durante esse período de ocupação nazista, né? E aí, essa autora decide ir até lá para ver o que está acontecendo, e se vocês assistiram o filme, vocês vão ver que é bem bacana, tem romance, tem drama e tem... uma história, tem coisas históricas também que são bem interessantes, então é muito legal, vocês vão gostar bastante. É isso. Stephanie, pode fazer o jabás? Pode fazer. Ah, faz aí. Então, gente, me sigam nas redes sociais, nosso Twitter é @guardaroupa, o nosso Facebook e o nosso Instagram é @guardaroupapod, e o nosso site sai nesse fim de semana. É isso. Vamos dar um tchau coletivo, então? Vamos. Um, dois, três e... Tchau, galera! Nossa, minha mágica é terrível.